Dizem que a gente incomoda, vive na zoeira, estão sempre reclamando. Mas eu aposto com vocês que atrás de um som de porta-mala tem sempre um corno chorando. Aumenta por favor o som do carro, levanta a tampa desse porta-mala, coloca no repete e abandona, que hoje eu tô a cara da derrama. Juro que ela disse que me ama, emocionada chegou a chorar. Agora com essa cara deslavada vem dizer que o lance é terminar. Que merda é essa que ela não me quer? O que é que eu vou dizer pra essa mulher? Que ela é louca, insana, mentirosa, uma fingida. Que ela arruinou e arrebentou com a minha vida. Que palhaçada que ela fez pra mim, me condenando a viver assim, de praça em praça nessa barulheira, incomodando e acordando a cidade inteira. Por favor, o som do carro, levanta a tampa desse porta-mala, coloca no repete e abandona, que hoje eu tô a cara da derrama. Juro que ela disse que me ama, emocionada chegou a chorar. Agora com essa cara deslavada vem dizer que o lance é terminar. Que merda é essa que ela não me quer? O que é que eu vou dizer pra essa mulher? Que ela é louca, insana, mentirosa, uma fingida. Que ela arruinou e arrebentou com a minha vida. Que palhaçada que ela fez pra mim, me condenando a viver sem praça nessa barulheira, incomodando e acordando a cidade inteira. Muito bom, gente! Aô, vontade de ser corno e a mulher não ajuda, né?